Avistando a novinha no grau, sabe o que ela quer? Eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Empurra, vai.